compadre Olindo resolveu pular de paraquedas, né? Chegou perto da horita ali e todos lá no teco-teco colocaram os paraquedas. Mas o compadre Olindo se atrapalhou um pouco por causa que tá de pala. Aí pensou, ah, me vou com essa bosta mesmo. Aí na hora do pulo, o pala não abriu. E lá se vai o compadre Olindo passando que nem um foguete pelos outros. Aí quando ele viu que tava ferrado mesmo, pelo menos deu tempo de gritar: o último que chegar no chão é fresco!